E o Metapod? O Metapod não fica nessa forma durante muito tempo. Mas o Caterpie precisa ficar um tempo como Metapod para se tornar uma bonita Butterfree. Como uma lagarta no casulo, não pode se mover. Proteja seu corpo fraco e delicado de inimigos pássaros como Pidgey e Spearow. Seja paciente com o Metapod. Vale a pena esperar pela Butterfree.